Alô, boa noite. Dentro da 32 da noite, eu na frente do mar. Alô, TAM 3858, para o busque de questionamento, alô, 3. É? TAM 3858, com a equipe de saúde, um pronto, táxi. Na torre? Torre, 5591 estabilizado e aliás 190. 5591, boa noite. Cheque trem livre, pouso pistão na 0, vento 180 graus, 0 meia-noite. Trem baixado, checado trip 5591. Solo Tan 3858 para o táxi com 160 a bordo, 4 horas, 1 pessoa. Tan 3858, sou autorizado táxi Índia, ponto 0210, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, 16. Via Índia, ponto 0295, 3858. Meia 3-1-0, qual é a equipe de solo, chama para um táxi. Pode confirmar o evento para o 5591? 190-05, nós. Sente, livre pouso no 0-5591. Livre 5591 no solo 40, libere direita, solo 121, decimal 9. Livre direita, 5591, boa noite, Drona Delta. 5591, está autorizado táxi Alfa Kilo para o Pat 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, atento ao sinalizador, 5591. Salvador, boa noite, 3258, ponto de espera pronto, resolve o traço final. Mandei o ponto de espera, 5598, 3858. Gol no 096 na escuta da torre? Torre Salvador, boa noite, bom 096, estabilizado final LF3. No 096, está autorizado pouso pistão no 0, vento 180 graus, 5 nós. Gente, autorizado pouso com 096. Na 3858, após o pouso da aeronave na curta Lima, tem cabeceira no 0. Após o pouso da aeronave na curta Lima, tem cabeceira no 0. Poderia confirmar pessoas a bordo? 141. 141 na bordo, sou autorizado táxi via pátio 1, táxi Índia. Ponte parado no 0, chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, 16. 0, estamos no meio, autorizado o táxi e a parte, estou comunicando no 0, todos os pontos estão no meio. Nove e meia no solo espaço 2, libera a direita, solda em 1219. Direita 219, 0 9 6. Uma 096, esse autorizado táxi Alfa, após dentro do bilhete. Alfa, tenta o bilhete, 190 com 59. A livre decolagem, 358. A linha cola separada? A linha cola separada. A linha cola 190, 190. Torre Salvador, boa noite, 35218. 5218, quem nega no 0 no meio, continua a transformação, aguarde pista livre. Foi forte o vídeo, pode confirmar, senhorita? Continue aproximação, quem nega no 0 no meio, cheque trem, aguarde pista livre. No 0 no meio, aguardando pista livre. Baixar e travado? Baixar e travado, 5 da noite. Autorizado pouso pistão no 0, vento 200 com 7 nós. Vente. CNM 310, decolagem 47, controle em 1198, boa viagem. 198, obrigado, bom trabalho. Solo 49, libere à direita, solo em 1219. 1219, 5219. Solo, muito boa noite, 5219. 5219, 8, autorizado, táxi via Alfa Kilo para o Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, 5219. Salvador Tower, good evening, internet 631, please stop the child runway 10. Ground 3, wind 190 degrees, 07 knots, correct, land runway 10. Confirm wind again, internet 631, please. Wind 190 degrees, 07 knots. 907 knots, and clear to land, confirm. Mariv, 190 and set. Roger, are we clear to land? Clear to land, runway 10, Chinese 613. Clear to land, runway 10, Chinese 613. By Golf, on 206. Pronto, copo, fica junto. Afirma, Aracaju, 130, autorizado. Eu coloco sino 0 com a esquerda. Sai da Conde, controle 1 das. Controle 1 no 9, decima 8, aciona 0263. Bota push, 3. Miami, Salvador, Amante Rio, 9890, Fui LS, 10, já está em baixo travado. O vento 1,60 graus, 612 a mais, livre pouso pista 10, 9890. Autorizado o pouso na 10.9890. Rio no solo, aos 15 direito, no Jornal Solo. Confirma a frequência? Frequência 121 no decimal 9. 219. Solo Rio 9810, avisou a pista 10. 8-0, táxi Alfa Kilo Pai 3. Alfa Kilo Pai 3, 9-8-0. já tiveram bom. Solo Salvador, gol no 096, muito boa noite. Boa, prossiga. Tá no gate 05, ciente da informação aqui. Zulu, solicita autorização de gentileza, Fortaleza, nível 3, cuidado. Nível 35. Seu nível do repetitivo. Tá o 37 autorizado, pronto, copy. 3 autorizado, é para táxi. Pronto, Costa, agora 096. Autorizado, Fortaleza, 370, Pesulu, 19. Decola 10, esquerda, saída rumo, transição frote. Controle 120, correção. Controle em 119, decimal 8. E o transponder 5101. 370, Pesulu 19, conforme. Para Fortaleza, decola da 10, curva esquerda, Momo, transição frote, 198 é o controle, 5101 no transponder do gol no 096. No 096, correto, reporte pronto. Até uma próxima. Torre, Papatango, Índia, Charlie Romeu. Índia Charlie Romeu, continua a aproximação, repórter está checado, final no zero. Gente, reportará. Acho que foi travou, desloca a pista, Índia Charlie Romeu. Clima pouso, 160 graus, 8 nós, o Índia Charlie Romeu. Ciente, Índia Charlie Romeu. Gente, 44, via Pátio, Índia, para esperar a torre, 18,95, com gol. 5 2 1 6, tá autorizado, né, bom dia. Aqui é Charlie Romeu, seu solo aos 25, direita 219 solo. Charlie Romeu, prossiga. Quebrou a pista. É, a pista disparou o andar, fazendo a aéreo, andar da grade. O senhor está autorizado? Parquear lá? Táxi via Alfa, cruze o pátio principal e reporte na Táxi Oi Lima. Para posicionamento Gol 1096. Acione na posição, aguardando push, o puxo 1096. Acione no 0096. Livre decolagem, vento no 60 graus, 8 lanches. Aguarda. Hello, good evening. Toyota Pilot 084 on stand 11 for clearance to Madrid. 084, take information Alpha and send by 1 to copy. Ok, taking out for standby. 8552, no meio, passa mil pés. Veículo 28, chama o controle 20, decimal 8552, no meio. 19852, no meio. É, 19, decimal 8, corrija. 1096, coordenando com essa equipe de sola após a passagem do Alfa Charlie 50, calda, autorizado inicial push. Após a local de 50, está autorizado o push, 096. Xené 6313, cópia. Consigo, Xené 6313. Autorizado, Guarulhos 360, via Pesolo 10, sprint a Pesolo no meia. Decola da 10, direita, saída da EU, Leda, após voo direto Motiva. Controle 1208, transponder 5112. Dado Guarulhos, nível 360, apresolou 10, bridge, apresolou 96, decola pistão 90, Tael Leda, ótima, 208, controle 5112, transponder Xané 6313. É 313, correto, repasso pronto. Bem. O Índia Charlie Romeu, na Lima, o ataque que é a Lima Mike, Quebec, ponto médio da pista. No ponto médio, chame a torre. 1895. Afirma, na Quebec, que é no ponto médio da 17, você chama a torre, 1895. Fazer 84, agora de copo. Ahead, fire by 084. 084, clear to Madrid, flight level 350,